Não busque atalhos pra falar com Deus. O caminho está livre, é todo seu. Você não é qualquer um, é filho, isso já se sucedeu. Os seus olhos não se fecham por amor. Os seus ouvidos são atentos ao clamor de um coração arrependido, batendo no peito de um adorador. Pode levar dias pra te atender, às vezes em segundos pode acontecer. Às vezes o silêncio dele também é resposta pra você. E mesmo que exista uma multidão dizendo que o teu Senhor não vai te ouvir, serão os mesmos que verão na tua vida Deus agir. Não precisa pegar senha pra falar com Deus. Josué orou, o sol parou, Deus atendeu. Daniel cercado de leões o adorou, nada lhe aconteceu. Não precisa pegar senha pra falar com Deus. Ele atende com carinho cada um dos seus. O segredo é a fé, um coração contrito. Um coração quebrantado é correspondido. Tem acesso livre pra falar com Deus. Os seus olhos não se fecham por amor. Os seus ouvidos são atentos ao clamor de um coração arrependido, batendo no peito de um adorador. Pode levar dias pra te atender, às vezes em segundos pode acontecer. Às vezes o silêncio dele também é resposta pra você. E mesmo que exista uma multidão dizendo que o teu Senhor não vai te ouvir, serão os mesmos que verão na tua vida Deus agir. Não precisa pegar senha pra falar com Deus. Josué orou, o sol parou, Deus atendeu. Daniel cercado de leões o adorou, nada lhe aconteceu. Não precisa pegar senha pra falar com Deus. Ele atende com carinho cada um dos seus. O segredo é a fé, um coração contrito. Um coração quebrantado é correspondido. Tem acesso livre pra falar com Deus. Respondido, tem acesso livre pra falar.